Meditemos na afirmação de Voltaire. Creio no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. Esta é a estação de onda média da Rádio Boa Nova. 1450 quilômetros. Falando de Guarulhos. Bem, amigos da Boa Nova, eu sou o Walter Moda, eu estou aqui de segunda a sexta, das 3 às 5:30 da tarde, defendendo a nossa música sertaneja. Quem não ouvir, não vai pro céu. Vem cá, meu tengo, ai, ai, ai, ai, ai. Vem me fazer chamego, ai, ai. 1450, a frequência da música.